Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Câmara Municipal na pauta do noticiário político? Sempre. Os vereadores começam a falar, pede para ir à tribuna, naquele horário lá que eles têm o direito de falar, e falam, e um parabeniza o outro. Meus parabéns, o outro daqui a pouco vem, meus parabéns. É uma, tudo uma festa muito linda, parabéns para cá, parabéns para lá. E de repente, me sobe à tribuna o vereador Paulo Rocha, o nosso vereador fashion, aquele que usava os paletós espalhafatosos. E lá, ele desce o cacete no seu colega de casa, o vereador Nilton Bobato. Chamou, disse que da tribuna que o Nilton Bobato faz uma oposição, abre aspas, mequetrefe, fecha aspas. E o vereador Nilton, quando ouviu aquilo, ficou furioso e de imediato pediu ao presidente José Carlos que aquilo ficasse registrado nos anais lá gravado, que provavelmente ele pretende processar o Paulo Rocha. Quero lembrar que o vereador, o deputado, o senador, eles têm prerrogativa de imunidade parlamentar. Eles podem, quando usando a tribuna, pode falar mais ou menos o que quiserem. Só não pode acusar as pessoas de coisas que elas não são. Enfim, esse bate-boca entre os vereadores. Para terminar, o vereador Paulo Rocha disse lá, mostrou lá, quando o Paulo assumiu o governo de 2004 a 2012, né? Ficou 8 anos, e no período de 2005 a 2006, durante 20 meses, o Paulo não tinha como nomear o Nilton Bobato, porque o Nilton Bobato participou da campanha do Paulo e aí precisava dar um cargo para ele no governo. E como o Nilton Bobato é professor, mas ele também é jornalista, e ele, mas o Paulo já tinha um comunicador, um secretário de imprensa, que era o João Adelino. E agora, como é que nós vamos fazer com o Nilton Bobato? Tem que arrumar um cargo para ele. Aí arrumaram, isso o vereador mostrando lá ontem, o Paulo Rocha. Aí deram para o Nilton Bobato um cargo de diretor de educação na saúde pública. É curioso isso, com salário de R$7.200, e ele ficou lá esse período de 20 meses, recebeu lá para em torno de 150, 170 mil reais, mas o Paulo criticou porque nunca se viu antes um diretor de educação da saúde pública. Enfim, são as coisas que acontecem lá. Mas eu digo aqui uma coisa, é interessante sempre que o Paulo Rocha, por mais espalhafatoso que seja, e aparentemente tem um interesse muito grande em aparecer, mas ele é um brigador, ele vai lá, ele fala, ele provoca discussão, isso é bom, ao contrário de alguns outros que ficam quietinhos lá, não abrem a boca. Enfim, foi o que nós vimos ontem na Câmara. Você falou de saúde pública, está acontecendo também uma intensa discussão a respeito aí de uma acusação com relação ao programa Mais Médicos? Verdade. Quando os médicos, aqui nós temos em torno de 30 médicos daquele programa federal Mais Médicos, tem os cubanos, né? Aqui dos países andinos, estão vindo trabalhar, aqui todos sabem. E os que nós recebemos aqui, a gente precisa acomodá-los. E no primeiro momento foi alugado aqui apartamento de um hotel aqui no centro. E lá ficaram, né, esses médicos, e agora ontem foi publicada uma denúncia que o promotor do patrimônio, de defesa do patrimônio público, denunciou 2 secretários municipais, o Reni Pereira e o dono de um hotel na cidade. Não deu o nome do hotel nem dos 2 secretários, dizendo que eles infringiram a lei ao arrendar esses apartamentos, alugar esses apartamentos para os médicos sem licitar, que deveria ter feito uma licitação. Entretanto, estão denunciados por improbidade administrativa numa ação civil pública. Entretanto, a prefeitura ontem também publicou o que nós chamamos em jornalismo de o outro lado, publicou a teoria, a tese da prefeitura. Está quem quiser acompanhar, e aparentemente o que a prefeitura escreve ali, eles não estariam errados, teriam sim feito a licitação. Alega que o promotor agiu de forma soldada ao não pedir os documentos. Enfim, está lá, você pode ver no meu site hlucas.com.br. Teremos na sexta-feira a visita do senador Roberto Requião aqui à cidade de Foz do Iguaçu, ele que pretende se reunir com lideranças do PMDB no oeste do Paraná para tentar o projeto da candidatura própria do partido ao governo do estado. Como é que você vê, Requião, terá receptividade entre as bases do PMDB aqui no oeste do estado? O PMDB de Foz do Iguaçu encolheu já foi um partido muito forte lá atrás, quando o Dobrandino dava as cartas, junto com o seu filho Sambis. Dobrandino hoje não é mais aquele cacique político forte que foi. O Requião vai vir aqui, estou até vendo o que, que vai acontecer. Vai até a residência do Cláudio Rolato, vai jantar provavelmente com o Cláudio Rolato, vai convidar para a mesa o Dobrandino, o Mogênio, o vereador, enfim, o Requião está fazendo das tripas coração para ver se consegue sair candidato ao governo do estado. Ele gostou muito de governar o Paraná, já governou por 3 vezes e quer ficar mais uma vez, a quarta vez, governador do estado do Paraná. Eu sempre digo, é inadmissível, é um absurdo. No Brasil não tem uma história dessa de uma mesma pessoa ser governador 4 vezes. Mas enfim, é o Requião, né? Tá aí com 70 anos e quer novamente disputar uma eleição para governador. Eu acho que não tem chance mais, porque a fase do Requião já passou. Enfim, vamos ver o que, que ele vai dizer aqui sexta-feira na terrinha. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Volto. Tenham todos um bom dia.